quando a noite escura chega e o coração aguenta mais. Lágrimas caem sem parar, mas Deus está ali, não vai te deixar. Mesmo quando tudo parece acabar, a esperança vem pra te levantar. A dor não é pra sempre. Jesus é o remédio que cura a gente. Ele enxuga as lágrimas, traz paz ao coração. Na cruz venceu a morte, nos deu salvação. A dor não é pra sempre. A tempestade vai passar, o sol de Deus vai brilhar. O deserto é só passagem, logo vem a vitória, chega a coragem. Quando o mundo diz que não dá pra vencer, a voz de Deus declara: eu estou com você. A dor não é pra sempre. Jesus é o remédio que cura a gente. Ele enxuga as lágrimas, traz paz ao coração. Na cruz venceu a morte, nos deu salvação. A dor não é pra sempre. A sua história está nas mãos do Pai. A dor vai embora, a fé permanece, e a vitória logo vem, não tardará. A dor não é pra sempre. Sempre.